Antena Web, ao alcance de um clique. Ficamos então, por último, com os Factory Fiction, este grande Feels Like Heaven, um tema já mais antigo, mas que sabe sempre bem recordar de quando em vez. Hoje, como disse, é domingo, dia 31 de janeiro de 2010, e eu sou o Carlos Bonaparte, e estou aqui para lhe fazer companhia até por volta das 19 horas. Vamos ter mais música, e novamente em português, primeiro, com Beto e Dois Corações. Depois vamos ficar com a música de Zucchero, com Change Your Heart, o original dos Supertramp, para ficarmos depois ainda com a música de Rod Stewart e Baby Jane, uma das duas versões da música, na minha opinião, a mais bem conseguida. Depois um pequeníssimo intervalo e eu volto. Mas antes destas músicas e do bloco publicitário, eu quero deixar-lhe um forte abraço e votos de que esteja a ter uma tranquila tarde de domingo, um final de tarde para ser mais preciso. Um forte abraço, até daqui a alguns instantes. We'll be right back. diferente, cada momento é especial. O amor vivido intensamente é como um sonho intemporal. Cumplicidade, paixão, ternura, tudo é verdade no nosso amor. O nosso caso é a aventura entre uma dama e um sonhador. Dois corações unidos numa dança de alegria e de paixão. I need your loving.

Café Pão no Forno, onde a alta qualidade se alia ao baixo preço. Tome um descontraído café no Café Pão no Forno, na Rua Augusto Gomes, número 86, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia. Estamos abertos de segunda a sexta entre as 7 e as 22 e aos sábados entre as 8 e as 22. Aos domingos estamos fechados para descanso do pessoal. Café Pão no Forno. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Elsa e estou precisamente neste momento a ouvir a Antena Web. Obrigado. Antena Web, sintoniza-te. E estamos de volta para mais um pouquinho de emissão neste domingo à tarde. Hoje, dia 31 de janeiro de 2010. E como já sabe, eu sou Carlos Bonaparte. E vou estar consigo mais um pouquinho até às 19 horas. Ficamos agora aos sons britânicos, primeiro com Zep, Wanna Be Your Man, depois com Timmy, Euro e Hurt, para ficarmos por fim com a música de Anita Meyer e o seu Why Tell Me Why. Eu disse por fim, mas estava equivocado. Não são três as músicas que seguem, mas são cinco, quatro. A última não é inglesa, é russa, chama-se New Plots, é da cantora Tatiana Mlanova, e é de 1989, é um tema muito bonito. Depois destas quatro músicas, eu volto para lhe dar mais umas palavrinhas e mais um pouco de música. Onde quer que esteja, esteja bem, esteja com a Antena Web. esteja bem. Esteja com a Antena Web. próxima estação, Antena Web. Ты не свернешь уже. Continuamos na canção russa. Vamos chegar primeiro com Freestyle e Ya Teb Ni Video, um tema dos anos 80. Eu sei que para o ouvinte pode ser estranho ouvir a cantiga russa, mas também sei que os sons harmoniosos não falam nenhuma língua e podem muito bem passar. Basta, por exemplo, vermos aí uma onda muito gira que foi à conta dos Ozone. E quem é que percebe essa letra? É um grupo romeno, Ozone, mas tiveram uma música tão engraçada e tão contagiante que os seus ritmos chegaram. Inclusive, há pouco tempo, não vai há muito tempo, digo para há uns 2 anos, a música da Rihanna começava precisamente com Maya He dos, dos Ozone. Eu não tenho jeito para estas coisas. Bom, mas então, como dizia, Freestyle com Ya Teb Ni Video e depois uma música mais recente, se não estou em erro. Esta música deverá ser de 89, não é mais antiga. A música da Irina Alegrova deverá ser mais ou menos de 86, 87. E chama-se Fotografia, portanto é um nome que até uma palavra que vai reconhecer no refrão desta música. Fotografia é como se chama a música. E eu já volto para depois voltar à canção britânica, mas não podia deixar de lhe dar um grande abraço mais uma vez. Já está a chegar a noite, embora já reparei, e com certeza que o ouvinte já também já terá reparado, que os dias agora já começam a ir-se embora mais tarde. Sabe o que é, ouvinte? Isto é assim, até o dia gosta da Antena Web, portanto fica cá mais tempo para nos ouvir um bocadinho, não é? Depois deve ser por isto, não sei. Também há o lado inverso da coisa, que é a noite não gosta muito da Antena Web, então chega mais tarde, pronto. Bom, deixando destas personagens, destas personificações, destes atos figurativos, vamos à música, porque é isso que interessa. Primeiro, Freestyle, com Ya Teb Ni Video, e depois a música de Irina Alegrova, com Fotografia. Eu volto. Deixo-lhe, entretanto, um grande abraço. Até daqui a alguns minutinhos. Até já. Um caso sério na radiofonia. Continuamos aos poucos e poucos a caminhar para o final desta emissão, embora ainda falta muito, muito, muito, mas, enfim, lá de chegar, infelizmente. Vamos agora ficar com mais duas músicas. A primeira música de David Bowie, chama-se Who Can Be Now. E ficamos também com Água e Sal, de Rosário. Depois há um breve intervalo aqui na sua antena web, para mais um pequeno bloco publicitário. Voltamos depois para ouvirmos mais cantigas, porque não também em português. Sarajevo será o tema que irá suceder ao intervalo. Mas para já, estas duas musiquinhas de David Bowie e de Rosário, o Can Be Now e Água e Sal. Até já! Everybody knows it's true.

O HF e Smiths abrem esta terceira parte de domingo à tarde aqui na sua rádio Antena Web. Os UHF que nos trouxeram um belíssimo tema cantado na altura da guerra da Jugoslávia, intitulado Sarajevo. Foi, aliás, essa guerra que desmembrou, digamos assim, a capital jugoslava, se não estou em erro, que é hoje capital da Bósnia-Herzegovina, Sarajevo. Vamos continuar com música nesta emissão, sempre em português. Agora são duas musiquinhas em português. Primeiro com Adriana, em Contramão, e depois Susana Félix com Flutuo. Um tema que pessoalmente a mim me traz grandes recordações. Como diria o outro Carlos, o Carlos Malato, já fui muito feliz com esta música. Ele era, já foi muito feliz nessa terra, ou muito feliz naquela terra, já foi muito feliz com esta música. Flutu é então o tema que se segue, da Susana Félix, mas só depois de ouvirmos Adriana em Contramão. Espero que não vá em contramão desse lado, que vá direitinho, caso suba na estrada. Um forte abraço, até daqui a alguns minutinhos. Vou andar sozinha pela rua, vou andar e vou chamar-me tua, vou andar nua sem vestir o medo de te amar. Vou andar esse caminho longo que me leva a percorrer o teu corpo, e não vou correr para nunca te perder desse caminho. Vou andar e nunca vou correr para não te perder, não te perder. Vou andar e nunca vou correr para não te perder, não te perder. Pelas ruas e estradas em contramão, contra o medo. Vou andar e nunca vou correr para não te perder, não te perder. Vou andar e nunca vou correr para não te perder, não te perder. Perder. chamar-me tua. Vou andar nua sem vestir o medo de te amar. Próximos temas a tocarem aqui na sua rádio Antena Web. Ficamos com Sarah McLachlan e Arms of the Angels. Angel, nos braços de um anjo. Ficamos depois também com a música de Sarah Tavares, continuamos nas Saras. A música Longe do Mundo. Para ficarmos depois com os Savage Garden, I Knew I Love You. E para finalizar esta rondinha das quatro músicas, ficamos com a música de Roy Orbison, um tema You Got It. Vamos depois para um pequenininho intervalo e eu já volto. Um grande abraço e muito obrigado por estar aí desse lado. Até já! All your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, na internet. Música. queres ouvir-me, se estás aí ou não. Eu não sei se compreendes esta oração. Se eu perdi só uma estrela que o coração perdeu, é ao ver-te que eu pergunto se já foste como eu. Esteja bem, esteja com a Antena Web. Some things you just don't question. Like, can you write? Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift. Begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing. Segunda a domingo na Antena Web, Stereo Press, um momento de reflexão sobre um tema da atualidade na voz de Jota Salvador. Vindo diretamente do Brasil para a Antena Web, Stereo Press, todos os dias de segunda a domingo às 20 horas. Sessão da meia-noite. Aos domingos, da meia-noite às 2 da manhã, a Antena Web dá-lhe 2 horas de instrumental para relaxar e preparar para a semana que aí vem. Todos os domingos, das 0 às 2 da manhã, sessão da meia-noite, na Antena Web. E estamos de volta a caminhar para passos largos para o final desta. Caminhar a passos largos para o final desta emissão do domingo à tarde. Ficamos agora com 3 temas. Primeiro de Kate Bush e Lettering Heights. Depois com o tema de Kim Kearns e Still Hold On, para ficarmos com Kati Kovacs, uma cantora turca dos anos, aliás húngara, dos anos 60, 70, e que nos traz aqui o tema A Festo S. A. Keksvek, um tema que certamente é daqueles que também não percebe a letra, mas isso também acontece tantas vezes com música inglesa, não é? E às vezes músicas que nos parecem muito bonitas inglesas trazem uma mensagem vazia. se for sincero, desconheço a mensagem desta música, mas certo é que é uma música muito bonita. A começar pelo princípio, com aquele som de piano de fundo e aquele sonoro que indica que a música já tem alguns anos, traz sempre alguma magia. Depois eu volto para as despedidas. Até daqui a um bocadinho. Would you walk my way? Would you say lies that I wanted to hear? If I told you tonight that I need you, would you break my heart? Would you start wearing me down again? I feel so lovely when I'm with you, but I'm so lovely when you're gone. I can't live with you, I can't live without you, but I still hold on. If I told you tonight I was leaving, would you call my name, take the blame, turn it all around again? 'Cause you know I love you, and it's worth the heartache. I curse the heartbreak we made, but I still hold on. Antena Web. Hosszú nappal okoncs, éjszakákon át feküdt betegen egy szőke hajú kislány. A kislány egyszer egy látogató jött, aki egy festményt hozott magával a karján. Elmondta a kislánynak, hogy ezt a képet ő festette régen. Festett még sokat, mégis ez a legkedvesebb, és ezért ezt az egyet bárki is kérte tőle, sosem adta el. Sajnálta, hogy művel ennyit ír, elment s elvitte a csodálatos festményt. S csak arra gondol, vajon mit tegyen, hogy a fecske pár még télen is ott. É chegada a hora de finalizar esta emissão. Mais uma emissão do domingo à tarde, a segunda desde que se iniciou este programa, na semana passada. Na semana passada fomos para o ar fora de horas, ou domingo à tarde já foi à noite. Mas, enfim. Vamos despedir-nos desta maneira, em português, ficando com Amor Intemporal, música de José Alberto Reis. É com ela que me despeço e que lhe desejo um forte abraço, aliás, que lhe desejo um resto de um bom domingo e que lhe deixo um forte abraço. Da minha parte é tudo. Eu volto na próxima terça-feira com nós e o mundo. Fique bem, fique na nossa companhia. Antena Web. Para mim não te mudou, nem parece que passou. Continuas sempre igual. Ainda tens beleza ao acordar, à luz do sol e ao luar. És amor intemporal. Os anos se passaram, não senti. Quando olho para ti, até sinto mais a dor. Ainda és tão bela ao despertar, dia e noite, talvez mais. Eu te juro, meu amor. Na cama, na rua, tu és linda onde foras, o que houver. Na tela, na lua, és ainda o meu sonho de mulher. Na cama, na rua, tu és linda onde foras ou que houver. Na terra, na lua, és ainda o meu sonho. Mulher, o tempo